Franzbrötchen Alsterwasser Tiede. Hamburg immer anders. Di tanto levar frechada do teu olhar. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Isso aí, minha gente. Você está diretamente na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo. Ja, wir sind bei Radio Mama Terra, eine Sendung in deutscher und portugiesischer Sprache, direkt aus Hamburg. Heute mit Markus Roman, allein bei Ortrun Guttige, ist heute zu begleiten eine von unseren Kindern, die ist ein bisschen krank zu Hause. Und diese Sendung heute ist die Hommage für Ortrun Guttige, die deutsche Stimme von unserer Sendung. Die hatte Geburtstag am letzten 18. September. Deswegen diese wunderschöne Musik von Adoniran Barbosa, die italienisch-brasilianische Stimme von der Samba aus São Paulo. Und heute in unserer Sendung ist mache nur Musik persönlich gewählt. Von Leuten, die ich mag gerne, wie alle Musik, die wir spielen hier. Aber heute spiele ich eine Auswahl von persönlichen Sachen. Fangen wir an mit B. B ist eine Brasilianerin, die lebt in Süddeutschland und macht tolle Musik und kommt immer nach Hamburg und wird ein großer Star bald. Sie ist schon sehr bekannt. Aber wir freuen uns, dass seit dem Anfang sie war bei Mama Terra, wo sie hat auch Interview persönlich hier gegeben. Jetzt gehe ich auf Portugiesische Sprache. É, minha gente, o programa de hoje estou só. No programa de hoje eu estou sozinho, porque o Ortrun está em casa tomando conta um pouco da Moema, que está um pouco dodói. Mas esse programa hoje é especialmente dedicado ao Ortrun Guttige, a voz alemã do nosso programa. Que hoje eu estou substituindo também, eu estou jogando na esquerda e na direita. Em homenagem porque ela fez aniversário no dia 18 de setembro, comemoramos assim, muito gostosamente, num frustruque, como é que se fala aqui, tomando um café da manhã, que começou às 11 e terminou às 18 horas, com uma parte da nossa filharada lá em casa e a presença da nossa querida Augustinha. Nosso programa de hoje vai ser só com música escolhida pessoalmente por mim e também mandada pelo meu querido Raça Dalto, lá de Berlim. Começamos com B, no seu CD Mistura Fina. B, que está fazendo um grande sucesso na Europa, iniciou sua carreira com um trabalho muito bom, que foi esse Mistura Fina, e esteve aqui no nosso programa sendo entrevistada. Começamos com B. Say it, say it, say it, say it. É isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Hier Rádio Mama Terra, eine Sendung in Deutschland, Portuguese Sprache. Acabamos de escutar Bettina Inácio com a sua música Entrar no Mar, do CD Mistura Natural e Não Mistura Fina, como eu falei anteriormente. Que voz gostosa, né, minha gente? Coisa bonita essa menina. Tô vendo aqui a foto do CD. Ela na praia, muito bem vestida, ela parece até um modelo. Pena nossa Rádio Não Ser a Cores, para vocês verem a foto do CD chamado Mistura Natural, que vocês podem sempre procurar, saber onde encontrar através da www.mamaterra.de. Realmente, Betina Inácio é uma das musas da Rádio Mama Terra. Estamos sempre ligados nesse trabalho que ela tem realizado pelo mundo afora, inclusive apoiando o trabalho social do Morro Monte Azul, lá em São Paulo. Incrível! Todo o trabalho que ela realiza, ela dedica uma parte do lucro para esta comunidade que se desenvolve há mais de 30 anos. Um trabalho maravilhoso que é iniciado pelo pai e pela mãe da Betina Inácio. Um grande abraço para a rapaziada de São Paulo e para a Betina Inácio, com essa menina paulista com um sotaque baiano universal. E agora eu vou passar para o alemão, minha gente. Yazin die Richtige, Yazin die bei Radio Mama Terra, Nizendos in Deutsch und Portugies Sprache. Heute unsere Moderatorin, Ortrun Gutig, konnte nicht kommen, weil sie begleitet unsere Kinder, die eines krank. Aber wir machen weiter mit Bettina Inácio, die wohnt in Süddeutschland und macht immer Konzerte auch hier in Hamburg. Aber bleibe aufmerksam, weil sie ist immer in einer anderen Stadt. Und dann, wenn jetzt die viele Zuhörer von uns sind in ganz Deutschland dabei, über Internet, es gibt die Möglichkeit, immer zu wissen, wo Bettina Inácio ist. Die Bettina Inácio begleitet auch ein Projekt in einer Favela von São Paulo, ist nicht mehr Favela, früher war Favela, aber durch diese Projekte und viele andere Projekte ist ein Viertel von Leuten nicht so reich oder beziehungsweise arme Leute, und sie begleitet ein Projekt und jeden Konzert, den sie macht, sie gibt ein Prozent, 2 oder 3% von der Gewinn für diese Projekte für junge Leute in São Paulo. Bettina Inácio mit seinem CD, ihre CD Mistura Natural, und seine von die Muse von Radio Mama Terra. Gehen wir weiter mit Bettina Inácio. Estava cheguei. Quando que foi, não sei. Naquela frase que não falei, aquele beijo que não te dei. De tanto falar, surdo de tanto ouvir, burro de tanto saber. Será que a verdade está? Será que a verdade está lá? Será que a verdade está? Será que a verdade está lá? Será que a verdade está? Será que a verdade está lá? Será que a verdade está? Será que a verdade está lá? Será que a verdade está? Acabamos de escutar Bettina Inácio com a música, com a canção Cego. Wir haben gerade gehört, Bettina Inácio mit dem Lied Cego, bedeutet blind. Ja, wir sind bei Radio Mama Terra, anisando em deutsch und portugiesisch Sprache, direkt aus Hamburg für die ganze Welt. Heute bin ich allein hier, Markus Romão, de brasilianische Stimme von Hamburg, bei Ortrungutig, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, isso begleita unsere Kinder, die eine ist krank. Und wir gehen weiter mit einer aus persönlicher Auswahl von Markus Romão und Hasadalto aus Berlin, von Radio Sassi, direkt aus Berlin. Wir nutzen auch die Gelegenheit zu grüßen Radio Made in Brasil aus Estocolmo, unsere Geschwister, direkt aus Estocolmo, ao Brasiliana em Estocolmo, zu machen Radio zusammen mit Mama Terra. Wir gehen weiter mit Cartola. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Para mim, queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos. E quem sabe sonhar meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Mas que coisa gostosa escutar a voz do saudoso Cartola, que foi descoberto tão tarde, mas que deixou para nós, em todo mundo, o cheiro das rosas, o cheiro do tesão de vida que esse batalhador, garçom e depois grande músico e poeta brasileiro deixou para todos nós. Maravilha! Saudoso Cartola! É, você está na Rádio Mamaterra, aquela rádio em português e alemão, diretamente de Hamburgo, e que agora está ligada com a turma da Rádio Made in Brasil, lá de Estocolmo, com o nosso querido Joca Neto, presidente, coordenador do Conselho de Cidadãos de Estocolmo, e também com a Rádio Saci de Berlim, com o nosso querido amigo Razadalto e Leon, seu filho, que estivemos juntos no último dia 7 de setembro por ocasião das festas de independência do Brasil na Embaixada Brasileira. Maravilha, Augustinha também esteve lá. Aproveitamos para mandar um grande beijão para Augustinha. E agora, claro, tem sempre que falar em alemão para o pessoal saber onde é que a gente está. Ja, wir sind bei Radio Mamaterra, ihr sind richtig. Rádio Mamaterra, Isain, dizendo em Deutsch und Portuguese, Sprache, die läuft schon seit 10 Jahren hier in Hamburg. Schon in die Seite von offener Kanal. Wir sind immer dabei mit euch. Heute, es gibt eine extra Auswahl von Musik, direkt von mir. Musik, die ich höre normalerweise, wenn ich bin zu Hause, wenn ich bin ein besser, sehr gut mit mir und ich habe ein gutes Gefühl und meine Kinder sind da zu studieren in den Zimmer und meine Frau ist auch zu vorbereiten nächste Sendung und dann ich höre immer diese Art von Musik, die sind verschiedene, aber sind Musik, die gefällt mir und ich glaube auch unsere Zuhörer. Jetzt gehen wir zurück nach São Paulo mit Vida mit Adoriran Barbosa mit der Musik, die heißt Iracema. Ist eine Musik, die sehr traurig, aber sehr schön und die Geschichte an sich läuft über eine Frau, die wollte die der Mann wollte heiraten und in den Tagen von der Hochzeit sie mit dem Kleid und so weiter, ganz schöne Kleider von Verlobte, sie zu befahren von einem Auto in die große Stadt von São Paulo. Das ist eine traurige Geschichte, aber gleichzeitig die Art und Weise, die dieser Dichter Adoriran Barbosa und Sänger Adoriran Barbosa erzählt, ist auch sehr lustig. Gehen wir mit Adoriran Barbosa. Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor. Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia: cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contramão. E hoje ela vive lá no céu. vive bem juntinho de nosso Senhor. De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a São João, vem um carro, te pega e te pincha no chão. Você foi pra assistência da Sema. O chofer não teve culpa da Sema. Paciência da Sema, paciência. Guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, na voz de Elis Regina, no remix do velho querido Adoniran Barbosa. Coisa, figura incrível, figura maravilhosa. Essa música realmente arrebenta o coração da gente. Estamos agora recebendo ligações, contatos via Facebook, diretamente de Marburg. A nossa querida Eliane Fernandes, que faz aqui também a Rádio Brasil Magazine. E também da Ranúzia, lá da Itália. Imagina, rapaziada, está realmente agitada aqui no pedaço. Eu vou seguir um pouquinho em alemão e depois sigo para você. Continuo nessa conversa com Eliane e Ranúzia. Wir sind bei Rádio Mamaterra, wir sind richtig. Rádio Mamaterra ist der Sendung in Deutsch und Portugiesischer Sprache, die läuft bei Tide jeden Woche seit 10 Jahren, bevor Tide es gab. Ja, wir sind seit offenen Kanal, seit 2000 hier in Hamburg und wir versuchen wirklich viel Spaß, viel Bedenken und auch viele, viele Liebe zu bringen für diese Stadt. In dieser Herbst, dieses wunderschöne, heute war wirklich ein wunderschöner Tag. Wir haben gerade gehört, eine alte Lieder von Adoniran Barbosa mit dem Stimme von meiner Frau, die war eine Ikone von Brasilien. Sie ist mit 32 Jahren gestorben, mit einer Overdose von Kokain und Whisky. Aber sie hat hinterlassen für ganze Brasilien ein Art von Spielen mit dem Herz, mit dem Bauch, mit dem Bein, mit dem Kopf. Sie hat uns verrückt gemacht. Und heutzutage ist fast schwer für jede Sängerin aus Brasilien nicht zu singen, ohne dass man vergleicht mit Elis Regina. Deswegen ist Regina immer mit uns, trotz so früh gestorben war. Rádio Mamaterra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo. Eu estava aqui falando para a rapaziada alemã do papel da Elis Regina, que é a maior dificuldade para muita gente no mundo Muita gente no mundo, muita gente no mundo mesmo, porque brasileira cantora está espalhada por tudo quanto é lugar do mundo. Tem mais cantora brasileira em mais países do mundo do que jogador de futebol. E, para vocês verem, tem jogador de futebol brasileiro em 192 países. Mas cantoras brasileiras têm tudo quanto é lugar. Nós temos recebido aqui na Rádio Mama Terra e-mails até da Mongólia, até de Singapura. E cada canto que não dá nem para repetir o nome, mas é um pessoal maravilhoso, significa que está levando o nosso som aí para fora. E como estava falando, estamos ligados agora com o pessoal lá da Itália, com a Ranúzia e com o Marburgo, com a nossa querida Eliane Fernandes. E a música que vai agora vai em cima de um tema que é meio enrolado. Como eu sou de Niterói, como andava sempre de barca, e também a barca saía cedo, o pessoal tinha que voltar para o Rio, e eu ficava lá sozinho, e também depois morei no subúrbio, tinha que pegar o trem, essa história de ter que ir embora, ter que ficar, ou fica, ou vai embora, não sei o quê. É uma história que está rolando na Europa no momento para muita gente, porque a Europa está ficando um pouco xenófoba demais. Eles estão assim um pouco apavorados com o número de estrangeiros que tem por aqui e que é pouquinho, na realidade é muito pouco em relação ao que a gente vê no Brasil. Chega no Brasil 100, 200 mil por ano e ninguém fala nada. E não tem problema, o pessoal chega na América Latina, os europeus chegaram na América Latina já até sem pedir licença, sem passaporte nem nada, em 1500, foram botando as botas para lá, para dentro da casa e não sei o quê. Mas tudo bem, isso a gente esqueceu. Mas agora os caras estão meio pirados. E a última coisa que aconteceu foi em Estocolmo. Meu Deus do céu, a direita em Estocolmo, a terra dos direitos humanos, a terra do Joca Neto, a terra que o meu querido amigo Lincoln morou 25 anos e faleceu e deixou filhos e uma maravilha. Aquela terra que todos sonhavam, que muitos exilados brasileiros em 70, 80 se mandaram para lá, porque senão o bicho estava pegando o Rio de Janeiro. Estocolmo. A Suécia, minha gente, está tendendo para a direita. Isso é terrível e por isso a gente fica meio preocupado. Então fica naquela coisa assim, fico ou volto para casa. Que pelo menos lá no Brasil a gente é discriminado, mas a gente é de casa, né? A gente já conhece o cara que discrimina a gente, o cara discrimina de manhã e de noite toma cerveja. Aquela coisa bem típica brasileira, assim, de duas caras, mas tudo bem, a gente vai levando. Mas aqui os caras pegam mesmo, o bicho pega, botam pra fora, o Sarkozy tá botando aí um monte de cigano pra fora, que é chamado Sinti Roma, né, que é o nome do povo, e é uma coisa assim terrível, eu fico assim imaginando, metade da minha família é martinicana, minha mãe, minha avó, meus avós, eu fico olhando assim, meu Deus, mas como é que pode acontecer um negócio desse? Por isso que nesta dúvida que a gente vive, eu vou botar para vocês uma música de mexer o coração, aquela música assim, que às vezes num quarto de hotel a gente tem que tocar para se despedir daquele nosso amor. Lararararara, sou filho único. tenho minha casa pra olhar. Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Larararararara, sou filho único. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Trem das Onzes com Demônio da Garoa e Adorirã Barbosa. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, amor. É, tô recebendo aqui um recado. Tão falando assim que é papo da época que eu andava em hotéis ali na Lapa, coisa e tal. E tinha que dizer que tinha que ir embora porque tinha que ver visitar a mamãe. A conversa era outra. Mas é isso aí. Para quem conhece a Lapa do Rio de Janeiro, sabe que isso aí é passado da gente e futuro dos próximos. Porque sempre o passado que todo mundo fica reclamando é o futuro de quem está vivendo aqui e agora. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, e é um sotaque brasileiro muito especial, que é o sotaque de Niterói. Muita gente se confunde. Niterói não é Rio de Janeiro, nós não somos cariocas, nós não falamos igual aos cariocas, nós falamos diferente dos cariocas. Nós temos um outro sotaque que diferencia-se um pouco do carioca. Por exemplo, se eu fosse falar carioca, que eu ia estar falando assim com vocês: aí, meus caras, como é que é? Tá, acha legal? Tudo bem? Não sei o quê. Isso não é a forma de nós, de Niterói, falarmos. Nós somos um povo culto em Niterói. Nós somos um povo desenvolvido, indígena, baseado na cultura indígena, baseado na cultura africana, baseado na cultura europeia, chinesa e francesa. Ou seja, nós não somos carioca. Nós somos papagoiabas. Para quem não sabia, Rádio Mama Terra também é cultura. Vocês acabaram de aprender o que é ser papagoiaba. É o habitante da região fluminense do antigo estado do Rio, antes dos milicos. Antes dos milicos da ditadura fazerem a ponte e transformarem o nosso querido Niterói, que era uma capital, num subúrbio do Rio de Janeiro. Coisa que eu vivi em 1975. Mas isso é passado, a gente continua na nossa atividade aqui. E agora eu vou passar para o alemão. E a Viazin de Bairádio Mama Terra. A rádio em deutschen português sprach direkt von Tidi aus Hamburg. Wir spielen heute extra Musik von den Wahl von unserer Regisseur hier, Markus Roman. Anwesende, direto mit euch. E uns eles indo via sprechen ein bisschen heute über Zensur. Zensur na Brasília, Zensur na Europa. Und wir haben viele Zensur na Europa, die ein bisschen mehr offen war. Heute die ganze Welt er offen sich durch Internet, durch Radio, durch Musik. Alle Leute mixen sich in die ganze Welt, die globalisieren es nicht mehr so die reichen Leute, die globalisieren es auf arme Leute, die reisen durch die Welt oder versuchen das zu tun. Und Europa? Europa, was macht Europa? Wir sind traurig mit Europa jetzt. Was ist los mit Europa? Europa die war immer der Grundlage von den Zivilisation. Alle wollten lernen Bach, alle wollten lernen Voltaire und Descartes und so weiter. Die ganze Welt hat immer geguckt, Europa als Vorbild. Und jetzt, was passiert mit Europa? Überall kommt die Xenophobie. Überall kommt die Leute, die mögen keine Ausländer. Aber was ist? Was ist ein Ausländer? Wo sind die Ausländer? Mein Gott. Uberal ich bin Ausländer und Uberal ich bin zu Hause, wenn ich bin Freude. Freunden, wenn ich habe Freunde und ich habe Freude für das Leben. Deswegen, wir sind ein bisschen traurig und wir kommentieren ein bisschen in portugiesische Sprache die ganze Zeit über die große Frage, die wir haben. Was ist los mit Europa? Wieso? Europa, die hat so viel bekommen für die ganze Welt. Europa, die hat Gold, Silber, Geld, Arbeit und alle von Europa, von der ganzen Welt, wieso Europa ist jetzt so Xenophobia, mit so viel Xenophobie gegen uns Ausländer hier in Europa. Aber wir gehen weiter. Wir glauben, dass das ist eine Minderheit, das wird vorbei. Aber wir haben Hoffnung, aber wir sind aufmerksam. Wir werden nicht einfach so warten. Wir hoffen, dass die Europäer, die Pro-Ausländer sind, die Freunde von Ausländern sind, die schreien, die gehen, die sagen etwas dagegen. Das geht nicht so weiter. Heutzutage, die so viele junge Leute fliegen nach Brasilien, so Arbeit zu finden. So viele deutsche Leute fliegen nach Brasilien, um Arbeit zu finden und finden Arbeit dort. Wieso jetzt die Europäer, die brauchen die ganze Welt, wieso die Europäer versuchen, unter Mauern zu bleiben? Aber wir gehen weiter mit Musik, weil heute ich habe ein gutes Stimmung und ich werde vergessen, diese braune Schaum, die kommt ab und zu und Estocolmo. Ich werde vergessen. Meine Freunde da in Estocolmo sind aufmerksam. Sie denken, dass ich bin solidarisch. Estocolmo, Rádio Mamaterra, Schweden, Rádio Mamaterra, ist mit euch. Und hören jetzt ein bisschen von unseren Freunden Djavan, direkt aus Rio de Janeiro. Passado voa e vai pela beira do rio. E deixo de pensar no que é desengano e reparo só nos desafios. E chego a levitar quando estou te olhando. Passado voa e vai pela beira do rio. E deixo de pensar no que é desengano e reparo só nos desafios. A graça de Deus, menino, é quem me guia. A graça de Deus, menino. Rogai por nós, vos peço paz, nos una, mas não nos deixe sós. E se não for pedir demais, quero vida normal e algum dinheiro. Deitar, dormir, poder sonhar, que um dia eu vá conhecer o sul. Que chova aqui, que chove lá, para o que se planta, ganhar o verde. Pra alimentar, pra garantir o bem-estar de viver sem medo. Pra quando precisar e não ter que ficar chupando o dedo. Da criação dos pés de coco a fruta, pão quero ver descer. Realizar a ilusão para o meu coração se aquecer. Se eu deixar de ter você é como não ter mais o que esperar. Ou sei lá o que deixar de ser Flamengo, Mengo. Perder você é quase não mais poder respirar. Vou pirar de vez e não ser mais Flamengo. parte do meu carinho. Como faz a flor com o beija-flor, o pão e o vinho. Minhas juras de amor, teus cuidados comigo. Na paz dos teus braços, pena de ave, campos de trigo. E chego a levitar quando estou te olhando. Pássaro voa e vai pela beira do rio. E deixo de pensar no que é desengano e reparo só nos desafios. E chego a levitar quando estou te olhando. Pássaro voa e vai pela beira do rio. E deixo de pensar no que é desengano e reparo só nos desafios. Com a graça de Deus, menino, é que eu me guio. Com a graça de Deus, menino, é que eu me guio. Rogai por nós, vos peço paz, nos una mais, não nos deixe sós. E se não for pedir demais, quero vida normal e algum dinheiro. Deitar, dormir, poder sonhar, que um dia eu vá conhecer o sul. Que chova aqui, o que chove lá, para o que se planta, ganhar o verde. Pra alimentar, pra garantir o bem-estar de viver sem medo. E ter pra quando precisar e não ter que ficar chupando dedo. É. Da criação dos pés de coco, a fruta, pão, quero ver crescer. Realizar a ilusão para o meu coração se aquecer. Se eu deixar de ter você, é como não ter mais o que esperar. Ou sei lá o que, deixar de ser Flamengo, Mengo. Ah, se eu perder você, é quase não mais poder respirar. Vou pirar de vez e não ser mais Flamengo, Mengo. Pássaros, Pássaros de Djavan, na Rádio Mama Terra. Aquele programa em português e alemão, com sotaque brasileiro de Niterói. Pássaro, von Djavan, hier, wir sind bei Rádio Mama Terra, ein Sendung in deutschen portugiesischen Sprache, direkt aus Hamburg. Und wir gehen weiter mit Djavan, heute in diese Sendung, die wir machen extra Musik. Especial von unserem Moderator Markus Romão, gewählt für euch. Gehen wir weiter mit Djavan. Be fair. Don't run away, cause I can't stand it. Don't run away, cause I can't stand it. Don't you pretend that I'm strong. Don't try to hurt me, cause I can't stand it. Don't try to hurt me, cause I can't stand it. Don't make me feel that I'm weak. Hey, you know, the worst thing you can do is to get me hurt. Stay here tonight, or I won't sleep then. Stay here tonight, or I won't sleep then. Go to me or I'll cry. Don't ever touch me or I won't sleep then. Don't ever touch me or I won't sleep then. Treat me no good or I'll die. I have given all my soul to you. run away, cause I can't stand it. Don't you pretend that I'm strong. Don't try to hurt me, cause I can't stand it. Don't try to hurt me, cause I can't stand it. Don't make me feel that I'm weak. Sleep then, be cool to me or I'll cry. Don't dare touch me, or I won't sleep then. Don't dare touch me, or I won't sleep then. Treat me no good or I'll die. Javan, Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Rádio Mama Terra, Ein Sendo in Deutschland, português e Sprache, direct by Tide e Edemit Vorra, 19 Nua, via Fangians, uns verabschieden, und via Hofen, das Europa, denke ein bisschen, und stoppte mit alle diese Xenophobismus, die Faxt. In die ganze Europa und leider, leider sind wir sehr trauer in Bezug, traurig in Bezug auf Schweden. Unsere Freunde aus Stockholm sind sehr traurig, aber sind auch froh, dass gestern tausend Menschen sind auf den Straße gegangen um zu sagen, stopp mit der Rassismus und Xenophobismus in Europa. Das ist die Hoffnung von Radio Mama Terra. Wir fangen uns verabschieden und wir haben gerade bekommen aus Italien eine Version von Filho Único, diese Musik von Alain Kinder, diese Musik von Adoniran Barbosa, die ist eine Kinder von Italiener, die hat geprägt die Samba aus São Paulo. Jetzt ist es in Portugies. So mich verabschieden. Markus Roman war sein Moderator heute alleine hier in Hamburg, hier bei Tide, weil Ortrungutige ist zu Hause, weil sie muss aufpassen auf unsere Kinder, die ist krank. Wir wechseln zu Hause. Wir sind die gleichberechtigte. Ok, nós estamos na Rádio Mama Terra 96.0 e para começar nossa despedida, vou tocar uma música que acabamos de receber da Hanuse lá da Itália, que é uma versão italiana do Filho Único, coisa incrível. Vamos ver se o som vai sair legal. Se não sair legal, tacamos uma outra música, versão italiana de uma época em que Berlusconi significava nome de sorvete e não nome de corrupto. Mas é isso aí, vamos seguir então com a Durerã Barbosa, agora cantada pelo tal de Ricardo Del Turco, Figlio Único, Filho Único. Ricardo Del Turco. Canterà Figlio Unico. Posso restare ancora un minuto accanto a te, anche se mio amore sai è solo per te. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Non posso restare ancora un minuto accanto a te. Mi dispiace amor, ma non posso restare. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano. E vuoi sapere perché? Se stasera non sarò restare ancora un minuto accanto a te. Mi dispiace amor, ma non posso restare. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano. E vuoi sapere perché? Wieder 96.0.